E foi assim, quando eu te vi a primeira vez. Você duvidava da minha cara, me chamava de canalha. Mas hoje o tempo passou e olha só o que a gente fez. E quando eu vi, num piscar de olhos me entreguei. Agora não penso mais em nada, além de te ter em casa. Virou minha namorada que me chama de meu bem. E eu fui, sem querer mudei. Já não sou tão só, sei que eu sou ruim. Mas sem você eu já fui pior. Se eu esqueci de mim, foi pra conhecer nós. É simples assim. Se é amor, não dó. Vou até a porta da tua casa, toco a campainha. Flores escondidas pra dar pra minha companhia. Minha companheira, minha prometida. Quero todo dia, te busco na sexta e te levo na quinta e volta a fita. Pela avenida, luzes brilham, só não mais que a sua. Só não mais que a cura que cê trouxe pra minha vida. Pega o back, pila a calcinha, tira e vem por cima. Fala meu nome no ouvido com a voz fina e quem diria. Logo eu, que não valia nada, tenho tudo. Uma mina foda com pensamento maduro, que não tem medo do mundo, mas me abraça no escuro. Que fala que a vida é linda e minha vida é te ter junto. Tem mó cara de malvada, mas tem o coração puro. Penso em você a cada segundo. A cada mina que me cerca pela fama e pelo lucro, encontrei você dizendo que não liga se eu for duro. Aí não deu e foi assim. Quando eu te vi a primeira vez, você duvidava da minha cara, me chamava de canalha. Mas hoje o tempo passou e olha só o que a gente fez. E quando eu vi, num piscar de olhos me entreguei. Agora não penso mais em nada, além de te ter em casa. Virou minha namorada que me chama de meu bem. Eu fui, sem querer mudei. Já não sou tão só. Sei que eu sou ruim, mas sem você eu fui pior. Se eu esquecer de mim, foi pra conhecer nós. É simples assim, se é amor não dói. Que é esse bicho?